Confirme, autoridade tática da Bonificadão no 0-0-1-2, Gol 1-9-2-4. Firma e Silvio, Gol 1-9-2-4. No ponto de espera, vai chamar a torre. Ponto de espera, torre, 1-9-2-5, Gol 1-9-2-4. Falou, Salvador, Gol 1-3-3-3, posição 9. Bono 363, livre, se não repete para táxi. Livre. Utilizado o capa-vista, 4196. Azul 4116, completo final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118.95. 895, obrigado, até já. Controle, UTAM 3805, boa tarde. São 3805, boa tarde, contato radar na decolagem, sub mantenha 340, saída da EL. Pessoal, 340, perfil da EL, são 3805, boa. Nossa. Deixa eu botar lá. Autorizado, táxi após a nave da companhia Índia, Juliette após a torre, 10895, bora 394. Direto da ELPO 3805, controle. Autorizado da ELPO 3805. Próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 1-2-4, sim, até a barra de parada, aguardando para a decolagem. Bater ponto de espera, Gol 1-9-2-4. Entraremos em contato com o centro Recife, ok? Mas o plano que temos é daqui a 28 minutos. Contra debaixo travado, azul 41-16. Azul 41-16, pouso autorizado, cabeceira 10, vento, uma centena 149. Livre pouso, azul 41-16. Paulo Salvador, boa tarde, UTNME 142, informação contra. UTNME 142, boa tarde, confirma o BT. Ah, desculpa, ainda tá cedo, é o 40. Ok, aqui uns 10 minutinhos. Ok, Oxalá. Sem problema, grato. O meu 00 aguarde para puxar. Aguarde. 1-0-1-1, autorizado no procedimento LS, após estabilizar. Ok, passando para 2000-5626-10-1-1-1. Está liberado da restrição em pelo de velocidade? Livre. 3562. Confirme, senhora. Autorizado, trip 5626. 5626. 1-9-2-4. Uno 333, táxi via Pátio 1 Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 011. Pátio 1 Índia, ponto de espera 118.95, no 011, ajuste, igual 333, boa tarde. Zero 41 no meia, solo 04, direita no 219. 219, obrigado, Dan. Bandeira 4116, seguiu pra na... Seguiu à direita, na segunda. 14116, Taxi Via Alfa, repórter Ana Juliette. Alfa, Ana Juliette. 882230. Salvador, boa tarde, boa noite, 394, pronto. 394, após a rolagem do Boeing da companhia, linha mantém. Após a rolagem da aeronave da companhia, linha mantém, 394. Após a passagem do voo, a sua retaguarda, seu livre estacionamento é para táxi. Após a passagem do voo, seu livre estacionamento é para táxi, 3222. Solo Salvador, boa tarde, eu vou chegar em 305, com a informação Oscar, 360, Guarulhos. Ele é 6315, a sua confere, autorizado para Guarulhos, nível 360, guia perdido 16, decolando a pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda. Após voa direto grid, 17 apesulou 16 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5505, controle 119.8, o chão é 6315. Meu 360 Guarulhos, cola da 10, primeira curva à direita da Euleda, grid. Desde o 5, regimento correto, rapaz, quando pronto para puxa. Semana pronta, 63. Nova 24, veículo 07, chame 198, controle no voo. 198, obrigado, boa tarde. 924. Torre Salvador, muito boa tarde, voo 333, ponto de espera da pista 10. Safari no 333, mantém. Mantém, 333. Voo 394, autorizado a decolar, vento 100 graus, 159. Veio decolagem 10, 1394. Manter posições da Juliette, quando previsto aos 03, estão sendo desocupados na aeronave da TAM. Negativo, mantém a posição, controle 16, retro do trip. Trip 5240, boa tarde, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 1. Cobrando agora 170 para 150 com 10 no 1. O trip 5240. TAM 3805, chame centro, Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 251.3395, TAM 3805, boa. Estabilizando o loco do TRIP 5626. TRIP 5626, complete final do procedimento TLS, chame torre na frequência 118.95. Torre 1895, grato. Saudade, 4.1, não é? Não lembra, siga. Esse 67 é nossa esquerda, a gente pode companhia aqui, hein? Passando baixado e travado. Cortará 5626. Bruno 394, decolou 09. Tiro controle 199, 199.8, vamos lá, né? 1998, boa tarde, com 394. Bruno 600, 141 no voo, confirme autonomia e alternativa. 2:39, Porto Alegre. Taxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 101, vai seguir a aeronave da TAM, o gol no 600. Aeronave da TAM, Pátio 1 no Índia, Pátio 1 no 8, gol no 394, boa tarde. Rumo 394, boa tarde, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da Euleda Bridge. Possibilidade Leda da presente, o gol 394, 360, sem restrições. Rumo 394, autorizado da El. Da El, direto, gol 394. Sã 3223 para o táxi, está com 148. A bordo são 1 hora e 55, alternando o Recife. 3283, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011. Índia, 3295, 3283, obrigado, boa tarde. Guilherme, voo. Zero two, go ahead. Cinco, meia, dois, meia. Requested level 200. Yeah, join you for 02, clear to Recife, flight level 230, via Golf 677. Take off runway 10, after take off turn left, Puka, departing, Caju, transition. Skok 5477, Salvador approach, frequency 119.8. Helico 02. Contato radar na decolagem, subi, mantenha 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge. Salvador, está 3283. 3283, boa linha, mantém pistão no zero. A linha mantém pistão no zero, está 3283. Is that correct, sir, operator, for setup? Do 4116, passagem do tráfego da Gol, autorizado Juliette para 03. Afirmativo, está prosseguindo com cautela após o tráfego da Gol, 4116. Falou, Chanel 142, 20 da Papá, para Recife 390. 1142, Papá confere, autorizado para Recife, nível 350, via Turuísque 58. Decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Aciona 5520, controle 119.8. Juliette Romeu, chame torre na frequência 118.95. 1095, Graf Romeu. Banda 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transição número 5520, controle de saída até 119.8. 1142, cotejamento correto e cartão para puxa. 1142, Paulo Salvador, 35626, ligou. Autorizado final do procedimento LS, após estabilização. 10.1011, após estará estabilizado no ILS, 35210, parceiro. Segundo 600, ali mantém pistão 0. Centro, Recife, na frequência 125.45, alterna 126.85. 145, 2685, obrigado, gol 9.94. Boa. Meu, prossiga. Pode, qual que é o espaço? Passa a guarda para o táxi, não recebemos o seu plano, já entramos em contato com a Sala de Salvador e solicitei que o mesmo retransmitisse o seu plano para o Centro Recife. Não possuindo o seu plano e nem o Centro Recife. De 015 para o tráfego, ok? Trip 5240, ciente. Peça ao Papatango Eco Zulu Novembro em ponte para acionar a identificação. Voa na proa da rotatória. Mantém condições visuais, ajuste 10011. Ok, o Eco Zulu Novembro, copia o trip? Zero, autorizado de decolagem, 100 graus, 14 mais. Eu ia colar aqui, vou no 00. Índio, coordenação contato, Gol 394. Gol no 394, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95 e coordena comigo. 3315-3395. Boa tarde, obrigado. Boa na 394. Boa. Afirmativo. Eco Zulu November, ciente, mantenha-se em condições visuais. Desça para altitude de tráfego, reporte passando 2.500 pés. Ajuste em Salvador no 091. Não por isso, vamos lá. Controle Salvador, boa tarde, Santos 3283. Foi ter contato com quem? Foi Trip 5240, controle. Francisco? Chamou o Trip 5240? Grata pela colaboração com o Papatango Eco Zulu Novembro. Não por isso. Bom. Grato. 00 decolou Zulu no meio, chama o controle. 19. 3283, contato radar na decolagem, sub e mantenha 190, sai da PUCA. Vem para 190, tá 3283. Controle, boa tarde, Golo 600, decola agora, passa 2000. Golo 600, contato radar na decolagem, sub e mantenha 390, sai da PUCA. A PUCA para o 390, Golo 600. Centro Recife, para podermos conseguir sua autorização ainda, ok? Chame para cruzar o posto de decolagem da 190. Grato, Romeu, livrando seu eixo agora. Equipe 5240, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95, vão posto. 295, Beto Caju, Pife Parque de Espadas. Estou aí, boa, é o Trip 5240, estabilizado no ILS. Boa, Trip, reporte baixado e travada, vento 100 graus, 1 na 3 nós. Cortará. Cruzeiro, chuta 1-0. Autorizado, Mike Juliette Romeu, ainda na minha escuta, aguardando transferência de comunicações. Na sua até transferência, grato. Tudo tranquilo por aí? Só alegria, cancela. Valeu, vamos voar. Valeu, então. Dando seu eixo agora, Juliette Romeu. Juliette Romeu, confirma intenções sobre voo, buraquinho é isso? Segue agora na Pronote, Dias Dávila, e transfere para o controle para a coordenação. Maravilha, controle 198, abraço. Grato, Romeu. Hoje, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Passe livre, táxi reportando ao hotel para cruzamento. Mal, trem de pouso baixado travado, trip 5240. Bom, pif, passe. Graus 159. Livre pouso, trip 5240. 1, alterna 133.95. Recife 1251, alterna 133.95, gol 1333. Boa tarde. Boa tarde. Trolê. Tá. 3283, solicitaria da presente proa de Aracaju, se possível. Aguarde coordenação, então 3283. Guardando. 3283, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85 e coordena com o mesmo. 12545, 1685, obrigado. Boa. Zulu November, na escuta? Frequência livre para coordenação, não recebe seu modo alfa nem chá. 1-2-9-5-2-4-3. Oscar Bravo, prossiga. 0, repassando a Delta. Autorizado o táxi sobre a pista, você pode estar no cabeceiro no 09 pronto, onde chamará a torre 118.95. Bravo. E o Martilete Romeu, cliente do Bravo, está passando agora a Ceasa, segue para a Giazada. Martilete Romeu, sim. Corrigindo, Alfa Kilo para o Paz 3. Alfa Kilo, Paz 3, 240. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, tráfego 9 horas, 3 milhas, rumo norte, mantendo 500 pés, Robson 44. 500 pés, capiando, Oscar no 600, chama Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 2085, boa tarde. Boa tarde. Oito, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 1. Sente gol no 648. 240, atenção sinalizadores, se não fosse a sua posição. Estão cientes dos canais? Maravilha. 2400, feliz os balizadores. Agora visual, 2400, muito obrigado. Chanel 6315, para pushback, acionamento, ano 24. Chanel 6315, direção marcada para táxi. Portada para o táxi, 6315. Papá confere, autorizado voo local, Salvador, Salvador, se afastando 20 milhas, corredor forte, decolador no 7, com primeira curva à esquerda, 1 no meu 10, aciona 0171, controle 1 no 9, decimal 8, Indianovember Alpha. 0171, Índia Lima Alfa. Índia Lima Alfa, cruzamento correto. Confirme para o mesmo. Estacionamento de táxi, Tom 1 no 8, décima 95, Índia Lima Alfa. Espada de close 26, chame controle 199, decimal 8, bom. Controle 198, boa. Desiro tchau, queria esse táxi, meu pai, seu nome, tchau, tchau, sua nela, viu? Espada, senhor, me código transponder 2640. Inclusive, tchau, confirme com o amor. Pif, paf, espada, contato radar na decolagem, submantenha 230, saída Puca. Mike Juliette, o meu, prossiga. Mike Juliette, o meu, informo que está próximo à área de Camaçari, área proibida. Juliette Romeu, vetoração para... Mike Juliette Romeu, pro ideal 330. Juliette Romeu, 1.500 pés. Mas Juliette Romeu, o senhor tem que estar no mínimo 1.600 pés. Livre subida a 1.600, ajuste 1.091. Inclusive, deixa eu pedir to cross in runway 10, report from Delta 6. Juliette, continue a taxi via Alpha, Juliette, April 1, and India, only 1.5 mono and 8.95, can I use you?